Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vovó. Agora com as músicas que o rádio tocava, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. A pedida matinal de todos os domingos pela Rede USP de Rádio. Sempre é carnaval, vão caindo serpentinas, umas grossas, outras finas, que nos vêm atordoar, enquanto seu disfarce, em sua face de inocente, iludindo a toda gente, todo ano é carnaval, e vivo o carnaval. Com músicas carnavalescas, nós vamos fazer com que a audição de hoje faça com que os foliões possam recordar as músicas mais cantadas em todos os carnavais, em todos os salões da vida. Na abertura do Zé Gonçalves, o Zé Confon, Zé e Silda cantam Ressaca. Roberto Martins assina. Saudoso intérprete, o rei da valsa, Carlos Galhardo, em arranjo do Zacarias, defende Canta Vagabundo. E ainda para os nossos ouvintes, somente com músicas carnavalescas, Em Um Jardim, Um Coreto, a Música, a Saudade, Nelson Gonçalves, também saudoso intérprete. Gonçalves, que gravava coisas lindas para os carnavais. Nelson Gonçalves defende do Erivelto Martins, Nem o Chope. Todo mundo de ressaca, ressaca,